Não é preciso dizer muito para expressar o significado desta palavra na vida de cada um de nós. Uma pessoa que deixou de ser apenas um homem e passou a ser um super-homem. Um herói, mesmo que isso seja só na imaginação dos filhos. Nosso pai sempre será o nosso eterno super-herói. Um pai tem a sabedoria de um mestre, a sinceridade de um amigo e o amor de Deus por seus filhos. Para você que é papai, você que tem seu pai e você que mesmo não o tendo mais presente, o leva sempre em suas lembranças e em seu coração. Um feliz e abençoado Dia dos Pais a todos vocês e seus queridos papais. São os sinceros desejos da Super Máquina do Tempo Pop Saudade 3D. Hoje o show do Pop Saudade é pra vocês. Feliz Dia dos Pais, Família Saudade. Feliz Dia dos Pais a todos os papais presentes. E se você tem o seu pai, valorize, porque quando a gente toca essa música aqui, geralmente as lágrimas vêm embaixo para aquelas pessoas que aí não tem o seu pai do seu lado. Então valorize o seu velho em vida ainda. Se você tem a oportunidade, algum problema, vai lá, pede desculpa pro teu pai, entendeu? É, porque você ainda tem ele do seu lado. Porque, meu irmão, só Deus sabe a dor que o cara sente quando escuta essa música aqui, que não tem mais o seu velho. Você nunca deixou de existir pra mim. Foi pena eu não poder te dar mais amor. Aí, garçom, traz um pacote aí. Aí, meu parceiro Rony do Caeté tá aqui do ladinho, olha. E eu falava assim, ó. Nem dava chances pra eu te ajudar. O que que eu falei? Chorei ao ver teu corpo abandonado, marcado e maltratado pelo DJ Paulinho Boy. Ao teu lado quase nada existia. Com tristezas eu chorava a minha agonia. Você fazia parte dos meus sonhos, lutava dia a dia sem parar. Os amigos da farra. Mas a fatalidade foi chegando e a morte sorrateira te levou. Meu pai. Olha a família Ferreira. A vida que era, tá por aqui também marcando presença, obrigado. Ainda tinha muito pra te dar. Meu pai, porque você me abandonou? Família Ferreira, ainda a vida que era. Tinha muito pra te dar. Ah, ah. Olha só, o Wellington da Caxias Modas tá por aqui também marcando presença. Nosso muito obrigado, DJ Paulinho Boy. Você fazia parte dos meus sonhos, lutava dia a dia sem parar. Mas a fatalidade foi chegando e a morte sorrateira te levou. E aí, como é que é? Teu pai, meu pai, porque você me... DJ Paulinho Boy. Agora conselho de filho, de pai pra filho. Ainda Paulinho Boy. Vai! Hoje eu ainda me lembro que ouvi do meu pai: filho, você não se iluda, a vida é sofrer. Tudo que sobe da vida no chão também cai. Bebi o galo, pescado, tá aqui com a gente também, olha aí. É. Alguém tem que perder. Alô, galo! Mas em tudo que eu ouvi, eu não amo. DJ Paulinho Boy! Com a cara do mundo. 3D! Pop Saudade. Mas em tudo que eu ouvi, eu não acreditei. Dei com a cara no mundo e me machuquei. E hoje eu dou ao seu filho conselhos que nunca segui. E ele me olhando nos olhos se sente como eu me senti. O dono de tudo no mundo, até quando se machucar. E então nas palavras que eu digo, Pop Saudade, pra pensar. E aí, como é que é? Ai, DJ Paulinho Boy, arrasa, meu covarde. Alô, Claudinho, alô, Fábio, já tô por aqui também, obrigado. Ainda me lembro. Cadê o Cauê, rapaz? Meu pai. Agora sim, a voz tá voltando. Filho, você não se iluda. DJ Paulinho Boy. Tudo que sobe na vida, o chão também cai. Para que exista vida. Meu parceiro Luiz, o homem do camarão aqui de Bragança. Caralho, bora, Luiz. Mas em tudo que eu ouvi, eu não acreditei. Dei com a cara no mundo e me machuquei. Mas tudo que eu ouvi, eu não acreditei. Dei com a cara no mundo. Meu amigo Gabriel do Cafejal já tá por aqui também, bora, Gabriel. E hoje eu dou ao seu filho DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. E ele me olhando nos olhos, DJ Paulinho Boy, como eu me senti. O dono de tudo no mundo, até quando se machucar. E então nas palavras que eu disse, parar pra pensar. DJ Paulinho Boy, esse covarde arrebenta. Eu ontem fui em contra com meu bem. Olha o Nico oferecendo pro seu pai lá na Vila que era, né? O meu amor. Alô, Sorrone. Passou, e ela mais linda ficou. DJ Paulinho Boy, tão doce, tão bela, pra ser meu amor. Vamos lá, vamos lá. Eu ontem fui em contra com meu DJ J Ribamá, um dos grandes profissionais que abrigaram aqui da zona Bragantina. Finalmente tocamos junto, né, meu irmão? Vamos lá. O tempo passou. Alô, Batista! Tão doce, tão bela. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Não sei por que ela com outro foi casar. Ora, porque o cara tem um real, meu irmão. Se eu sou o homem que ela sempre quis amar, eu sou seu amado. Amigo, e os finais de semana ela fica comigo. E ela casou por quê? Ela casou porque de tudo ele tem. O que, que ele tem? Carro, casa e dinheiro. E ela quer bem. Ei, DJ Paulinho Boy, não, arrasa, meu covarde. Porque eu nada tenho. Pop Saudade, Pop Saudade. E a gente chega no juntinho, mais uma vez aqui no Lava Jato. Ao pôr do sol. E o quê? Eu vou te dizer que o nosso amor. Pop Saudade. Não pode. Meu parceiro Gupim, o rei de a carne de sol, meu irmão, tá desde cheiro curtindo covarde, né? Desde a Lampinguela. Alô, Gupim! Eu fiz pra você. A senhora. E então eu serei amor, o sereno. E o joga aí, joga aí. Será você, ardente de paixão. E raia no meu coração. Ai, serra devagar, mano. Ai, serra devagar. Ai. Aí, Gupim, amanhã eu tô passando lá. Deixa comigo. Ao pôr do sol. E o quê? Eu vou te dizer que o nosso amor não pode morrer. E olha aí, cadê ela? Quando as estrelas no céu despontarem, vão dizer que a lua eu quis pra você. E então eu serei amor, o sereno, e o luar será você, ardente de paixão. E... Alô, garçom! Traz um pacote de cerveja aí pra família Ferreira. Bora! Os amigos da farra já estão por aqui. Meu olhar distante, sou pássaro errante. Sigo a te buscar, DJ Paulinho Boy. Numa DJ Paulinho Boy. Te beijar tua boca, outra vez te amar. Essa não, covarde! Não me acostumar, viver sem você. Já vi que não dá. Ama, me ama, finge até me engana. Se rosca meus braços, me mata, vai, me mata de amor. Ama, me ama, finge até me engana. Se rosca meus braços, me mata de amor. Segunda-feira, vamos até o Reserva Parque, lá em Marituba. Quero ver. Eu ando sozinho e no meu caminho tudo é solidão. Você me faz tão bem, o que ninguém sabe fazer. Eu tentei em vão me acostumar, viver sem você. Moreno e olha, não dá. Tá por aqui, olha. Olha só. Me ama, me ama. Vive até me engana. Tá ali, tá ali, ela. Me mata de amor. Me ama, me ama. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. O sol começa a brilhar e eu sozinho aqui. Sempre a esperar você que não vem bem pra mim. Não me deixe triste assim. Vem bem pra mim. Sem você minha vida é tão ruim. O Arrebolinho tá aqui com a gente também. Bora lá, meu irmão. Foi tudo em vão, não ouvi sua voz. Tentei te esquecer. Tudo me lembra você. Que não vem bem pra mim. Não me deixe triste assim. É o panelada que o cara tira aí, olha. É. Sem você, minha vida. Alô, canelada! DJ Tarciso. O fera das batidas alucinantes, olha aí. Moleque é chega bom. Alô, Tarciso! DJ Paulinho Boy! DJ Paulinho Boy! A noite se foi, o sol começa a brilhar, eu sozinho aqui. Sempre a esperar você, e não vem bem pra mim. Não me deixe triste assim. Vem, vem pra mim. Sem você minha vida é tão ruim. Liguei pra você, foi tudo em vão. Não ouvi sua voz. Tentei te esquecer. Tudo me lembra você. E não vem, vem pra mim. DJ Paulinho Boy. Não me deixe triste assim. Sem você, minha vida é tão bom. Missão Pati. Música. Juro que eu não vou mais chorar por alguém, por alguém que só me faz sofrer. Vou enxugar as lágrimas sofridas, vou cuidar da minha vida, vou tentar te esquecer. Você me jurava um grande amor. Eu sinceramente acreditei. Era só você que eu queria, mas o tempo foi passando. Descobri que me enganei. Eu não consigo mais viver. Já sofri muito por você. Olha o um abraço aí, a Gleice, a Anne. Pagou tudo aí, filho. Não adianta mais tentar. Vou esquecer que te amei. Meu silêncio. A Gleice, a Anne, a Jamile, a Juliana, Lene, DJ Tarciso, DJ Nenê, também o Rodrigo, o Renan, o Delson, a galera dos amigos da Farra em Peso aqui, olha lá. Pop Saudade. Você me jurava um grande amor. Nossa amiga Márcia, bora Márcia. Te acreditei. A senhora. Era só você que eu queria, mas o tempo foi passando. Descobri que me enganei. adianta mais. Bora botar mais um pouco de água nesse feijão, bora. E um charquezinho básico. Meu silêncio eu vou te dar. DJ Paulinho Boy, simplesmente original. Caralho, né? Um abraço a galera da comitiva da Via Quiera. Daqui, ó. Vai. Você já ouviu falar desta minha canção? A minha história eu vou lhe contar. Eu tenho uma garota que é um avião, mas ela resolveu me abandonar. Foi no final de tarde, domingo de verão, quando eu conquistei seu coração. Você vestida jeans, caminhão de lugar, batendo aquele papo informal. E nos olhos verdes era uma tentação. Alô, Saulinho, confecção! Um corpo de princesa, só anda sensual. Fazendo levantar o meu astral. Você pode até gostar de outro rapaz, que ele der amor muito mais. Pode ser então. Olha o Eric do Tacho, a galera da bola. O mesmo ladrão de coração. Bora, bora, meu irmão. Um ator principal. O mesmo papo de. E pode. Pode ver que eu não estou sozinho. Vai, covarde. Machuca meu coração. Amor. Veja pra quem dá seu coração. Oh, meu amor. Não pense que eu estou na solidão. Oh, meu amor. Pra quem dá seu coração. Oh, meu amor. Não pense que eu estou na solidão. Meu bem, sonhei que a gente tava numa ilha, se amando numa praia vazia. Depois se amava na beira do mar. Meu bem, quando eu acordei foi na agonia. Olhei pro lado da cama tão vazia. Você não estava para mim. Pop Saudade. DJ Paulinho Boy. Meu bem, sonhei que a gente tava numa ilha, se amando numa praia vazia. Depois se amava na beira do mar. Bora chegando! Meu bem, e quando eu acordei foi na agonia. Olhei pro lado da cama tão vazia. Você não estava para me amar. E o quê? Vou te procurar. Vou, quero te encontrar. Para esse sonho, meu bem, realizar. Vou, DJ Paulinho Boy. Cuíra. Eternamente, pois não vivo sem você. Está cansada de saber que eu te amo, que eu te amo. É grande. É tão grande, minha paixão. DJ Paulinho Boy. Preciso de falar que eu te quero. Sobra sua camisa, bora. Que eu te quero. Alô, baby. Baby, juro te amo demais. Os amigos da farra desde o Balneário da Pinheira comigo aí. Galera quentura, meu irmão. De deixar tudo, brigar com o mundo. Baby, sonho. Jato da saudade. mais uma vez recebendo o DJ Paulinho Boy, o covarde. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Essa não, covarde. Eu acho que ela está afim. Bora! Quando lhe fala de amor, sei que ela vai se amarrar. Tem um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. Alô, Batista! Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Mais uma vez, estamos gravando ao vivo a nossa passagem hoje aqui no Lava Jato da Saudade. Paulinho Bom! Paulinho Boy! DJ Paulinho Boy! Vai, Cauê! Meu amor, venha pra cá, deixa de bombagem. Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Meu amor, venha pra cá, deixa de bombagem. Um, dois, três, e agora? DJ, saudade. No meio das multidões, aonde o pop toca, pop. Eu só quero curtição, com muita paz, com muito amor, viver a emoção no super pop som. Quando a canção toca, as Marias dão show. Seu coração já conquistou. E eu? Me apaixonei pelas Marias do pop. É, meu. Eu me encantei pelas Marias do pop. Me apaixonei pelas Marias do pop. Eu me encantei DJ

pra esquentar, vai. Quando te encontrei, aconteceu assim. Bicha balada, meu filho. Não dá mais para te esquecer. DJ Paulinho Boy. De qualidade. Não sabe como queria tanto te conhecer. Com os super telões e a metralhadora. Fico alucinado, louco de paixão. E tá pegando fogo o meu corpo. Alô, garçom, não chega aqui. Água, é? DJ Ellison vai agitar. DJ Juninho já vai comandar. Eu estou preparado, pode metralhar. Faz o S. Faz o S pra mim. Suá, deu. Bora fazer o que aqui era, bora. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. Alô, panelada! O homem que comanda a Bragança aí. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. Ai, criei Totó, mamãe. Totó, Totó. Ai, de Totó, vim, mamãe. Totó, Totó. Ai, xexé, Totó, mamãe. Totó, Totó. De mamãe, a catani. Totó, Totó. Ai, criei Totó, mamãe. Totó, Totó. Ai, de Totó, vim, mamãe. Totó, Totó. Ai, xexé, Totó, mamãe. Totó, Totó. De mamãe, a catani. Oi! Chuva branjar a sequência assim, ó. DJ Luiz, Paulo Remix aqui com a gente também, obrigado. Alô, Salles do Açaí. Tá na área. E a primeira dança. É pra me falar que aqui em Bragança a maior torcida é do Clube do Remo. Quem é do Leão aí? Quem é do Paixandu? Pop Saudade. Pop Saudade 3D. Mas que dá? Charles, o rei do açaí, e a sua primeiríssima dama aqui do ladinho. Alô, Charles! Vai! Quieta! Paulinho Boy. Pula, sai do chão. Ok, alright, it's party time. Pump up the volume, kick in the rhythm. Let the feeling take us right now, here we go. People in the house, are you ready for show? Go with the tempo, faster and faster. I was made right here with the master. Always the power for you. DJ Narciso, Pela dos Beats. Tá comigo também, um forte abraço, garoto. Moleque, chega em mão. Oh yeah, the feeling is up all through the night. Let your body go and do it right. Start humping and jumping all around. E a gente encerra mais um final de semana. Amanhã, segunda-feira, no Balneário Reserva Parque, Marituba. Uma onda que começou quinta-feira passada lá no Nativos, antigo ambiente. Vamos lá. Paulinho vai por aqui detonando. Então bora pra cima. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. O Salles dá valor. O Salles gosta. Olha aí, olha aí. Olha aí. Um conto de fada veio um carpinteiro, sozinho, sem nada, também sem dinheiro. Amava a princesa, mas vinda da terra, mas tinha certeza e nada era pra ela. Fica, meu benzinho, se você me amaria, e com todo carinho, comigo casaria. Os amigos da farra, comigo desde o Balneário do Pinheira, né? É. Vai! Um conto de fadas e um carpinteiro, sozinho sem nada, também sem dinheiro. Amava a princesa mais linda da terra. Para a comitiva aí do Poço do Açougue, já estão por aqui marcando presença, obrigado, vamos lá. E nada era pra ela. Diga! Diga, meu beijinho, que se você me amaria, e com todo carinho, comigo casaria. Mas um dia ela passou sem nada saber. Quando vi um novo amor, com ele foi viver. Mas se eu fosse um carpinteiro e você princesa, eu sem dinheiro e você com nobreza. DJ Paulinho Boy! Se você me amaria e com todo carinho, essa noite, essa noite eu sou o homem mais feliz que o amor já fez. Meu silêncio quer de pra você mais uma vez. Oi! Boa noite, bem-vindo. Estrelas brilhando em nós. Alô, doutor Robson, aquele abraço. E as mãos que vem. Me perguntando se eu te encosto assim. Bora, Rodrigão, parceiro, aquele abraço. Alô, Yuguia, bota a carne baixa, bota o pré-á. Maravilhosa, o sorriso me diz. Helena Maurício, sexo, Maurício, vai! Sucesso! Essa noite eu sou o homem mais feliz que o amor. Eu te amo. Assunto News, tanto net, net. Agora eu me vejo. Aí o Charles Vian. Ele dá valor. Porque eu fui deixar você ir embora daqui. DJ Paulinho Boy. Viver aqui sem ela eu sofro todo dia. A solidão me maltrata e ela longe de mim. Não, não, não quero mais pensar naquele dia que ela me deixou. Voltei atrás, quando eu vi foi tarde demais. Não, não, não quero mais lembrar daquele dia que ela me deixou. Voltei atrás, vamos lá. Tudo que eu falei, amor. Tamo aqui, Bragança, bora. Eu vou fazer de tudo pra conquistar você. Quero te amar e casar com você. Assim, ó. Te amando, sei lá, agora eu vou te encontrar naquela rua escura que você me dava amor. É pra mais demais. Bora, mão que deu ao vivo.

latindo, minhas malas coloquei no chão. Essa é a melhor época. Eu voltei. Tudo estava igual como era antes. Quase nada se modificou. Acho que só eu mesmo mudei. Eu voltei. A sequência velha guarda, meu irmão. Eu voltei agora pra ficar. DJ Paulinho Boy. Porque aqui, aqui é o meu lugar. DJ Paulinho Boy. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Eu voltei. Fui abrindo a porta devagar. Meu amor está tão longe de mim. Meu bem, não seja tão ruim. Escreva, vai. Escreva uma carta, meu amor. Diga alguma coisa, por favor. Diga! Diga que você não me esqueceu e que seu coração ainda é meu. Escreva uma carta, meu amor, e diga alguma coisa, por favor. O beijo que você me deu, eu guardo até hoje o calor. Escreva uma carta, meu amor. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Escreva uma carta, meu amor. O covarde da saudade, DJ Paulinho Boy. Banda Geração Eletrizante, na batida do coração. Beijar tua boca e dizer quanto te amo. Hoje estou carente, madrugada é tão fria. Quero você real e não fantasia. Eu vejo e sinto que o teu rosto é tão lindo. E o meu desejo é estar DJ sem... Paulinho Boy. Quero, menina, por você é ser amado. Minha alma gêmea, eu estou apaixonado. E agora? E agora? Agora eu durmo só pra ter você comigo. Tempo e o sonho estão dizendo que você, a minha lua me chamou só pra te amar. E eu aos poucos vou vivendo. Sorrone no apoio. Menina, me leva contigo em pensamento. Bora, Batista! Seu primo Marcelo também, só de boa aí, né, meu irmão? Moraguinho e fantasia. Abraçar com muito carinho também o casal Jorge e a Silvia.

Sabe que eu sou louco e sem coração. Quando ela liga, eu dou atenção. Eu mando. Ao Johnny no teu cor, hein? Hoje vai ter festa no colchão. Alô, Cássia! E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. Porque eu sou. Porque eu sou o seu esquema preferido. Eu sou o seu esquema preferido. Ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo. Porque eu sou o seu esquema preferido. Eu sou o seu esquema. DJ Paulinho Boy. Oh, ao vivo pra tocar no seu coração. Banda 007. Tá falando. Bora, Batista! Com saudade. Batista também desde cedo, desde lá no Piguera, né, meu irmão? É. Bora, meu filho. Ela tá aí. Não, não, tem raiva de tomar um show, pera. Sabe que eu sou louco e sem coração. Quando ela liga, eu dou atenção. Eu mando logo a localização. Hoje vai ter festa no. E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. Porque eu sou o seu esquema preferido. Eu sou o seu esquema preferido. Ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo. Porque eu sou o seu esquema preferido. Eu sou o seu esquema preferido. 007. Pra quem gosta, né? Arroz do açougue aqui, ó. São te procura mais do que o seu barriga. Vai atrás do seu madruga. Pra ter você de novo, ele faria de tudo. Tudo que o Chavinho faria por um sanduíche de presunto. Alô, Gachão, um pacote aí pra família Ferreira aqui do canto. Eu sei. Vai. Porque eu tô rindo aqui também. Faz um convite aí qualquer. Nem que seja pra um café. Meu coração quando te viu, disse é isso, viu. Por ele enfrenta o sol ou frio, em Acapulco ou num barril. Meu coração quando te viu, disse é isso, viu. Por ele enfrenta o sol ou frio, em Acapulco ou num barril. 007. Meu coração te Alanzinho, simplesmente romântico. Eu sou de fazer ameaça, mas seu beijo vai ter volta. Bora, Batista. Tem raiva de tomar um show. Querendo te apressar, mas minha vida já tá pronta. É dor. Tira uma selfie comigo, depois eu te mostro. Eu ainda vou namorar com essa moça da foto. Certeza vai ser de primeira. Se a gente ficar, é menos de uma solteira nesse mundo. Menos um vagabundo. Você decide a minha boca ou a do litrão. Você quer dançar comigo ou descer até o chão? Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Sozinha, DJ Paulinho Vai. Quero que ser minha. Tá na sua mão. Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão.